carro 04-23, Pacífica Alfa, Juliette, Machuolo, na posição 04. Gol 4890, 30, Chamitaca. Salvador, e a chegada com o médio 1 no dessa parede de voo 100, a gente tem 02. Salve, compreendado aqui Alfa, vai mandar isso aqui. Azul 2454, posição de 2 Ferrari, sim. Após o Airbus 330 da Companhia de Portugal, ingresso para a segunda posição 04. 14890, ali, decola sistema 0, vento variável com 039. 24, só deu. Para 3, 5, 7, 8, 9, 9, 9. controle de Salvador, deixa na bola de 1, deixa para o nível de voo 050, ajuste na 092. 2-2-2, próximo protege na aproximação, 6.5 milhas, com 1 a 2 de grau 5, banho 737. 96, solo aos 25, limite para direita. XG Alfa, Juliette, Paixão 1, posição 02. 7491, localizando a linha decolada 90, 0200, 049. Voo 9007, Centro-Rio Salvador, que é a chegada para o Médio 1, 2, a família de voo 050, ajuste 092. Paragon, via Cidade da Gomes 1, 2, Safarinha de voo 060, registro 092. Vem fácil, dono 892, número 2, de aproximação. autorizado o final do procedimento MS Exchange. Aplicando a zero responsabilidade. Alfa Juliette, Patrono, 312, eu tenho na final com controle, desculpa. Gol 5891 no visual com companhia contra final. Estamos em 4, isso que tem aqui de alfa, aqui no correção alfa, Juliette, bate ouro, posição 03. Controle Salvador, bom dia, voo 8891, passando 1.800 na Sabiona. 5891, contato radar, estou para o nível 3.0.26, já está 660 via Sabiona, voo 5891. vocês adicionarem o turno da Gateway, reporte estabilizado ao localizador. Autoridade, são mais da minha parte.